Ouça agora na Antena Web Panorama Agrícola. A seguir, chega toda a informação no Antena News. Panorama Agrícola para 1º de fevereiro de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, estamos abrindo o Panorama Agrícola de 1º de fevereiro de 2012, quarta-feira de lua crescente. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier, e o nosso ditado hoje é: os problemas são reflexos de lições que precisamos aprender ainda mais. Na dica de hoje, como armazenar água. Confira também a Festa Nacional do Camarão em Imbituba e o Conselho Monetário Nacional, que aprovou prazo maior para que o agricultor atingido pela estiagem possa pagar dívida do PRONAF. Uma dica que pode mudar o seu dia. Atenção, produtor, maneje corretamente a água na sua propriedade rural. Construa ou aumente depósitos de água, como açudes e cisternas. Colete e armazene água da chuva. Organize-se para o abastecimento coletivo de água, implantando centrais de tratamento e redes de distribuição. Reutilize águas servidas. Faça a manutenção constante de bebedouros para os animais e verifique vazamentos em bebedouros, açudes e cisternas. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Nós conversamos hoje com o Silvano Breda e o assunto são rejeitos industriais da indústria de papel e celulose que começam a ser aproveitados na lavoura. Você visitou uma indústria modelo nesse sentido, Silvano? Sim, na verdade é uma parceria lá no Planalto Norte da EPAGRE, que é a empresa de pesquisa agropecuária de Santa Catarina, né, extensão rural, uma indústria de papel e celulose da região lá do Planalto Norte catarinense, lá no município Três Barras, e uma empresa também que trabalha com rejeitos industriais, né, com reciclagem, reaproveitamento desses rejeitos. Eles fizeram um trabalho em conjunto belíssimo, por sinal. Bem, esses rejeitos, Silvano, têm sido aproveitados de que forma? Bom, esses rejeitos, na verdade, Mauro, veja bem, eles são uma grande dor de cabeça, tanto para indústrias de papel e celulose, né, que gastam muito, são milhares de toneladas mensais, e há um custo altíssimo, um volume imenso, que eles têm que destinar para algum lugar. E isso até, há pouco tempo atrás, era jogado fora, mas fora assim em que sentido? Posto em algum local no meio ambiente, com sérios problemas de comprometimento ambiental, altos custos, né? Então, esses rejeitos eram um grande problema para a sociedade, para o meio ambiente e para as indústrias. Como se fosse um lixo tóxico. É um lixo tóxico, bem, exatamente e isso. E o uso, o aproveitamento desses rejeitos como insumos tem ocorrido? Exatamente. Isso? O resultado desse trabalho de pesquisa surgiu assim: temos que achar uma maneira de utilizar isso aí. Afinal, tem produtos químicos e tem produtos biológicos, celulose, madeira, né, naturais. E o que aconteceu? De todos os rejeitos ali, ó, fibras de celulose, cascas de eucalipto, os produtos químicos envolvidos na produção do papel, da celulose, na indústria de papel e celulose, tudo isso eles foram aos poucos, com a pesquisa, descobrindo como podiam reutilizar. E hoje tudo, absolutamente tudo, nessa indústria que eu visitei, são 5 mil metros cúbicos por mês de rejeito que eram jogados ao meio ambiente, que estão sendo transformados em quê? Em adubo orgânico, né, através de compostagem, uma série de coisas, usando o churume, e os produtos químicos descobriram que dá para utilizar como para correção de acidez do solo, como se fosse um calcário, né, mineral, só que muito mais barato, o efeito é melhor, bem maior no solo e mais rápido do que o calcário, né? E de mais fácil a aplicação, né? Então isso está revolucionando ali naquela região, né? E essa ideia, o importante, que isso aí pode ser exportado para outras indústrias, outras regiões do Brasil, e tanto está dando certo, Mauro, que o local lá onde eu visitei, eles já estão indo em antigos depósitos desses rejeitos e estão reaproveitando para utilizar nas lavouras. Estão fazendo o tratamento, a compostagem, a separação, o tratamento próprio que eles fazem lá, né? É claro que eles, junto com a pesquisa, eles criaram métodos, né, para transformar todo esse material em insumos. Um bom exemplo, uma boa prática de Três Barras no Planalto Norte de Santa Catarina, em que se utiliza insumos, ou melhor, em que se utiliza rejeitos da indústria de papel e celulose para adubo orgânico e também para substituir o calcário. É isso, Silvano? É isso aí. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, conversamos sobre a Festa Nacional do Camarão com Elísio Sgrutti, de Imbituba. A festa de quinta, 2 de fevereiro, a domingo, 5 de fevereiro. Qual o objetivo da festa, a participação da Ipagre, e qual a ideia com essa Festa Nacional do Camarão, Elísio? É, a Festa Nacional do Camarão foi uma ideia que surgiu aqui em Imbituba, né, pelas autoridades da época, né, no sentido de divulgar o camarão, que é um produto nobre, né, que temos aqui as criações nativas na Lagoa de Ibiraquera, Lagoa de Mirim, Maruí, Santo Antônio, né? Aqui todo o complexo lagunar. Então, através da gastronomia, né, poder divulgar Imbituba e a região através da gastronomia e também através das belezas naturais. Evidentemente que essa Festa do Camarão é um sucesso, já está na 13ª edição, né? E além disso, tem também a feira, né, multissetorial, do qual o pessoal da indústria, comércio, né, enfim, faz ali as suas exposições, dos seus produtos, dos seus serviços, né, e tem também a praça de alimentação, onde no ano passado nós tivemos cerca de 8 restaurantes, né, que estiveram ali fornecendo, né, camarões e frutos do mar. E esse ano vai ser aumentado, né? No mínimo aí uns 10 restaurantes. E além disso também tem a arena de shows, né? Com shows aí a nível nacional, regional e também local. Elísio, quantas famílias vivem da pesca do camarão aí na região de Imbituba? Nós temos cerca de 800 pescadores profissionais artesanais que são matriculados na colônia de pescadores E13 de Imbituba, né? E devido à nossa costa oceânica, devido ao complexo lagunar, realmente é um número expressivo, né? Temos também famílias aí de agricultores, né? A grande maioria da agricultura familiar. Então, também em torno de 800 agricultores, que é um número expressivo. Se a gente considerar aí em torno de 4 membros por família, né? Realmente temos cerca aí de 22% a 25% da população de Imbituba ligado à agropecuária de uma maneira geral. No evento, há alguma palestra técnica? Nos anos anteriores, sempre a Ipagre participou com um stand, né, divulgando as ações da Ipagre aqui no município, na região, no estado. E esse ano, a Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca, juntamente com suas empresas filiadas, a Ipagre, a Sidasc, né, com a colaboração aqui também da Prefeitura Municipal, através da Municipal de Agricultura e Pesca, vão ter um belíssimo stand, no mais de 10x10, bem na entrada da festa, inclusive com aquário, né, com camarão vivo ali, que é bastante apreciado pela população, pelas crianças, né. Bem, o Panorama Agrícola agradece então ao agrônomo Elísio Sgrutti, entrevista aqui sobre a Festa Nacional do Camarão, de 2 a 5 de fevereiro, de quinta a domingo, em Imbituba. Elísio, obrigado pelas suas informações. É hora das notícias. Agricultores familiares que tiveram perdas de renda por causa da estiagem aqui em Santa Catarina e nos estados vizinhos vão ter até o dia 31 de julho deste ano para pagar parcelas vencidas do PRONAF. Parcelas por vencer entre 1º de janeiro de 2012 e 30 de julho de 2012 também podem ser pagas no final de julho deste ano. As medidas foram aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional. Segundo o MDA, 85% dos agricultores atingidos pela estiagem, que possuem operações do PRONAF, são amparados pelo Seguro da Agricultura Familiar, ou seja, tem cobertura das perdas. No entanto, mais de 290 mil operações de crédito não estão seguradas. Aqueles que têm perda de safra devem notificar as empresas de assistência técnica para que, confirmada a perda, tenham direito àquilo que no contrato está previsto como segurado. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, os que não têm seguro devem se dirigir ao agente financeiro, adiar as prestações vencendo até 31 de julho deste ano, contrato a contrato, e renegociar as condições de pagamento em até 5 anos. Os agricultores familiares que tiveram no mínimo 30% a menos na renda das lavouras financiadas para a safra atual podem renegociar o pagamento da dívida das operações para reembolso em até 5 parcelas anuais. O Conselho Monetário Nacional aprovou também uma linha emergencial de crédito para as cooperativas refinanciarem dívidas de produtores rurais. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.